DJ Rony Moreno, mete o som, põe som, aperta o play, meu DJ. Me fez sofrer, mesmo assim quero você. Insisto nesse amor que só me faz enlouquecer. Sem saber, seguro a você. Mesmo sabendo que eu deveria te esquecer. Segura DJ Rony Moreno. Agora com o seu show absoluto. Bota no máximo. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor, posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Digital, na isso absoluto, Rodrigo Show. Te prepara que os fogos vão estourar. Te prepara que os fogos vão estourar. Ratatata, os fogos vão estourar. Ratatata, os fogos vão estourar. Supressão digital, flex, o original. Supressão digital, flex, o original. A máquina quente chegou. A máquina quente chegou. Explode o bagulho. Moleque Lola, é de Santa Isabel. DJ Júnior. Explode, estoura, faz o bagulho endoidar. Esse som chegou pra revolucionar. O DJ tá na pressão, tá doido pra explodir. Prepara os fogos, minha produção aí. O som que tá tocando é super som digital flex. O som que tá tocando é super som digital flex. DJ Nazareno, Vinícius Digital, na isso absoluto, Rodrigo Show. Te prepara que os fogos vão estourar. Te prepara que os fogos vão estourar. Ratatata, os fogos vão estourar. Ratatata, os fogos vão estourar. Super som digital flex, o original. Super digital flex, o original. Já te amei, mas hoje eu não te amo mais. Tu me chamando de bobo, só que eu sou o meu massagai. Chovei no baile, faz uma conversa que eu tô ligando toda hora. Cadê você, Murilo? Já te amei, minha sanidade casado. Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado. Última forma desse relacionamento, vou voltar pra putaria. E se for do casamento, da sexta-feira eu fui pro baile da Espanha. Tava tudo na gaiola, depois eu tô na Colômbia. Tudo me dando, mano, puta que pariu. Dia de jogar em casa aqui no baile do Brasil. Já te amei, mas hoje eu não te amo mais. Tu me chamando de bobo, só que eu sou o meu massagai. Chovei no baile, faz uma conversa vivo. Tô ligando toda hora, cadê você, Murilo? E já te cansei, minha sanidade casado. Gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado. Última forma desse relacionamento, vou voltar pra putaria. Tá feio, não vale da ideia. DJ Rony Moreno, fazendo sua festa. Two hearts, only vow. Pumping the blood, we with the flood, we with the body. Two lives, one life. Sticking it out, letting you down, making it right. We can say my name, I'm making it right. We can make it right, right, right. Every minute, every, everything is fine. Love, let it die, die, die. I know you.

acabou de vez. Olha aqui, tô só, eu tô na pia. Volta, volta, vai. Sem você tá ruim demais. Sem você tá ruim demais. Tá pedindo meu, pelo amor de Deus, volta pra minha cama. Não adianta beijar outra boca, nem tentar fingir que não me ama. Se seu corpo está pedindo meu, pelo amor de Deus, volta pra minha cama. Banda W7, emoção ao fim. Você sabe bem do que estúdio eu tô falando. Virtuoso gravações com qualidade. Sempre obrigado, meu Deus.